Boa tarde, ouvintes da Rádio Se Liga. Hoje apresentaremos mais um capítulo emocionante de nossa radionovela Crônicas de Rua de Nelson. Numa segunda-feira chuvosa, após o feriado, o diretor Calisto, ao chegar na escola, mais uma vez deparou-se com uma situação de vandalismo. Roubaram a escola. Oh, de novo não. Preciso tomar uma atitude imediatamente para acabar com esse vandalismo na escola. Ah, tive uma ideia. O diretor resolve, então, apelar para o apoio da comunidade. Vou à casa de Dona Jarislene. Dona Jarislene, roubaram seu filho, roubaram a escola. De novo? O que aconteceu com Jari Nelson Júnior? Venha cá, excomungado! Eu te mato, tô cansado dessa vida de lavar, de passar. Cuidar de menino e você de novo rouba a escola? Dona Jarislene, não sei se foi seu filho. Roubaram a escola. Roubaram o direito do seu filho estudar, de formar, de aprender e de se desenvolver. De conseguir se formar e ter uma profissão para o seu futuro. Como assim? Eu achei que ele tivesse roubado. Roubaram dele? Roubaram sim. Roubaram o direito dele aprender. Quer saber o que aconteceu com Rondi Nelson Júnior? Acompanhe nosso próximo episódio. Essa novela foi realizada pelo elenco. Diretor Ronan Coimbra. Locutor de rádio, Diego Crispim. Mãe, Nelma Rezende. Narradora, Fernanda Luca. E esse programa foi um sonoplasta, Lauro Almeida. Esse programa foi um oferecimento de nossa funerária Semente. Plantando um homem na terra há 50 anos.